programa Os Melhores da Rádio. A Antena Web leva até si, todas as terças e quartas-feiras, pelas 19 horas, Os Melhores da Rádio. Desfrute de boa música e fique atento ao nosso momento de culinária. Quem sabe não lhe damos ainda uma boa ideia para a próxima sobremesa lá de casa. Os Melhores da Rádio. Todas as terças e quartas-feiras, entre as 19 e as 19h30, com Paulo Santos na Antena Web. A Antena Web apresenta... Rituais, Metallum, Infernalium. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web, nas madrugadas de domingo para segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituais, Metallum, Infernalium. Na Antena Web. Começa agora, Latinoamérica, 2 horas com a melhor música latina na Antena Web. Latinoamérica, com a apresentação de Joana Santos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Latinoamérica aqui na Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo entre as 19 e as 21 horas neste Latinoamérica para lhe trazer um pouco mais dos países tão quentes que temos à nossa volta. Cuba, Caraíbas, Venezuela, Colômbia, sabe-se lá, qualquer um deles. Nem que seja aqui a nossa vizinha Espanha, que tem uma temperatura muito parecida a Portugal, ou um clima parecido a Portugal, mas não deixa de ter grandes músicas e muito, muito quentes. Vamos ficar com Nome de Restolo. Para começar, vamos ter hoje uma hora de reggaeton, de facto. Depois chegamos com Nicki, Yo No Soy Tu Marido, e ficamos com uma dupla que se uniu para este trabalho. Snoop Dogg featuring Daddy Yankee, ou como quiser, Daddy Yankee featuring Snoop Dogg, com o tema Gangsters. Grande tema, grandes músicas, para que você, nesta hora, dance mais reggaeton. Vamos ficar mais pelo reggaeton, não esquecendo, claro, dos sons. Mas na segunda hora abrandamos, eu prometo que abrandamos, para que você também agarre a sua cara à metade e dancem uns boleros bem românticos. Quem sabe, aqui no Latinoamérica passa de tudo. E é tudo, especialmente, exclusivamente e sem dúvida feito a pensar em si. Já sabe que eu, nestas 2 horas, quero lhe dar divertimento, boa música, boa disposição e tudo o que de melhor houver para si. Vamos então começar com estes 3 temas. Não Me Derres Solo, depois chegamos com Nicki, Yo No Soy Tu Marido e Daddy Yankee featuring Snoop Dogg, Gangsters. Para começar, em grande, aqui o seu Latino América. Me acuerdo quando yo te conocí, you know. Porque dijiste esta noche está buena para hacer maldades. Me acuerdo cuando en tu cama dormí, que dijiste que tú no podías vivir sin. Are you ready, ma? Por eso, mami, no me dejes solo. Papi, no me dejes sola. Hasta cuando yo te asomo, papi, tú me vuelves loca. Quiero para Roma de Fez y me la contó. Pongo la leña, mato en el F-Fucón. Corre mi línea, se

two for the gangsters. Three hot shots that pop for the wanksters. Top dog, S-N-O-O-P. The gangster Mac, a G from the LBC. I'm on the go, I get the dough, I let them know I bust a hoe. I'm shaking up the shiver, bro, that's everywhere a nigga go. This will be the day that we will always cheat. Turn around, get them up, put them down, I fall. Take my hand, we can have a little fun in the van. I'm the man with the gun in his hand. I don't plan on staying around, I'm playing around. I'm all about laying you down. Now get you get up, or I'ma have you hit up. And if you say the wrong set, I'ma get you lit up. The deal, you know the drill. Kick rocks, motherfucker, and tell your bitch to come here for real. Alguns deles nem conhecia, destes três suponho que possivelmente não conhecia, mas passa a conhecer. O Latinoamérica é, sim, um programa que quer que você dance. Já sabe também que a proposta que deixamos sempre é vista uma roupa bem confortável, bem fresca e uma bebida sempre ao lado e dance. Dance estes temas tão quentes e tão deliciosos que trazemos para si aqui à Antena Web. Vamos ficar agora com Michel Chacon. El Venau, depois chegamos com El Verano e terminamos esta com Papi Julo. Grande volta que vamos dando aqui neste Latinoamérica para que você dance, para que você, sobretudo, aproveite. El Venau, El Venau. El Venau, El Venau. El Venau, El Venau. El Venau, El Venau. El Venau, El Venau. Estaba llena de chichones, la casa jugada con rumores, y que un tipo a ti te vio andando en los callejones, la casa jugada con rumores. En mi casa llevo falda y tú llevas pantalones, la casa jugada con rumores. Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen, la casa jugada son rumores, y que no me el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, que no me voceen en la esquina. El venao, que eso mira a mí me mortifica. El venao, y que no me digan en la esquina. El venao, que eso a mí me mortifica. El venao, que no me voceen en la esquina. El venao, que eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones, la casa jugada, son rumores, y que un tipo a ti te vio andando en los callejones, la casa jugada, son rumores, en mi casa llevo falda y tú llevas pantalones, la casa jugada, son rumores, que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen, la casa jugada, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, que no me voceen en la esquina. El venao, que eso mira a mí me mortifica. El venao. Es un verano cargado de amor. la mujer. Y si lo sientes contigo me basta. Ponle boom, mi corazón está en confusión. Que te traigo del Caribe y que no se te olvide. Mueve tu cuerpo que se ponga caliente. Caliente como el sol que en tu piel se pegó. Mi cumba quiero que mi gente responda. Y tu morena quiero que te ponga bomba, bomba, bomba. Ouvir o lado romântico do reggaeton. Também tem, acredito que também tem. Três reggaetons bem... bem mais calmos, ou se não mais calmos, bem românticos, para que você veja como também tem um lado romântico nestas coisas. Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien, y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir. Raquín, qué guay. Que si decides regresar. Sintoniza-te. Los Magníficos presentan a C-R-U-Z-I-T-U. Masterpiece. Ay, dime qué será lo que de ti me vuelve loco. No puedo más y no me puedo controlar. Dime qué tendrás que cuando te miro me asombro. Dime, mujer, yo por qué estoy sufriendo. Será tu forma de bailar reggae lento, con la manera que meneas todo tu cuerpo. Me pones inquieto, oh, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Será tu forma de bailar reggae lento, con la manera que meneas todo tu cuerpo. Me pones inquieto, oh, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Enséñame cómo lo haces. Enséñame. Acércate y apágame la luz. Lo que a mí me domina, haz que de este juego me rinda. Perréame, morena, tócame. Deja a ti tu veo, sabes cómo calentarme. Hazme lo que a mí me domina, haz que de este juego me rinda. Vente, yo sé que tú buscas un gato caliente que te haga bailar cuando la melo suene. Y revienta, el que te lleva a Palestina, Guayana en la lenta. Vente, yo sé que tú buscas un tenga esto caliente. Que te haga bailar cuando la melo suene y revienta. El que te lleva pa' la esquina a guayar en la lenta. Será tu forma de bailar reggae lento. Con la manera que meneas todo tu cuerpo me pones inquieto. Oh, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Será tu forma de bailar reggae lento. Con la manera que meneas todo tu cuerpo me pones inquieto. Oh, dime que me estoy muriendo. Sigo buscando el motivo de mi locura por ti. Oh please baby, yo quiero saber lo que me enloquece, lo que me hace vibrar, lo que turba mi mente, mami. Yo quiero saberte. Yo sé que tú buscas un gato caliente que haga bailar cuando la melo suene y revienta. El que te lleva a Palestina a guayar en la lenta. Vente, yo sé que tú buscas un gato caliente que te haga bailar cuando la melo suene y revienta. El que te lleva a Palestina a guayar en la lenta. Será tu forma de bailar reggae lento. Con la manera que meneas todo tu cuerpo me pones inquieto. Oh, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Será tu forma de bailar reggae lento. La manera que meneas todo tu cuerpo me pones inquieto. Oh, eh, oh. Dime que me estoy muriendo. C-R-U-Z-I-T-O. La nueva adquisición del nuevo Distinto de Espina Record. Visito, visito. Pa' qué más. Si con una sola los mataste, los mataste, los mataste. Hoy te vi volver y te noté un poco seria. Tu mirada lo revela, que por mí te desvelas. Yo sé que él no te da lo que esperas. Y cuando te le entregas, es a mí quien desea. Querer y amar. Oh, sabe tão bem dançar, eu concordo consigo. Acredite-se que para mim estar aqui das 19 às 21 horas, trazendo para si os sons latinos, os sons mais quentes de outros países, se calhar até mais quentes que o nosso, até tenho algumas dúvidas com as temperaturas que isto tem, que temos atingido, não sei. Mas são boas temperaturas, são temperaturas altas, e uma temperatura alta é isso que o Latinoamérica lhe quer deixar. Sabe que hoje é domingo e está mesmo a chegar ao fim do domingo, e que segunda-feira e tal, e se vai trabalhar é uma chatice, e se fica em casa, tanto melhor, está de férias. Mas é sempre bom também dançar um pouco. E é isso que o Latinoamérica pretende. Vamos ficar com El Cielo na voz de Don Omar, de reggaeton. Depois ficamos com Ella Me Levantó, outro grande reggaeton, e Araña del Corazón. Três grandes temas, três grandes reggaetons, para que você aqui neste Latinoamérica consiga aproveitar ao máximo, dançar ao máximo e divertir-se sem parar durante estas 2 horas. Sentir que llego al cielo por un desvelo de amor. Sentir que llego al cielo por un desvelo de amor. De mi mujer, como mar, el de mi mujer. De niña dice mi mujer, arropándote en el papel. Mi sueño que seas mía y mi corazón sufriendo que seas mía. Ven acá, me te tormento que seas mía. Te quiero sentir tu cuerpo que seas mía. O me muero fuego de tú. De niña dice mi mujer. Arropados en el placer. Rádio Antena Web. É que estamos a chegar à primeira hora, ao final da primeira hora do Latinoamérica. Desta hora tão mexida, cheia de reggaeton e de sons tão loucos, alguns até bem românticos, não me diga que não se apercebeu. São bem românticos. Sabe que, apesar de ser um estilo de música se calhar um pouco mais agressivo na sua forma de dançar, não deixa de ser bem sensual, nem deixa, muito menos, de ser um estilo musical bastante romântico, se assim o for necessário. Vamos então agora ficar com Dile e terminamos esta seleção da primeira hora do Latinoamérica com Oyemi Canton, com a participação de Nina Sky. Dois grandes temas para terminar esta sua primeira hora de Latinoamérica. Na segunda hora virei com músicas mais apropriadas para caras metades. O que me diz? Acho que é uma boa sugestão, não? Sim, vamos ficar com uns boleros, quem sabe até umas rumbas e passar pela bachata. Andando por aí. Vamos então agora às duas musiquinhas dele e depois ficamos com Oyemi Canto, também cantada por Nina Sky, e terminamos esta primeira hora assim. Na segunda, venha cheio de boa disposição para aproveitar o momento. Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra.

e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. www.radioantenaweb.info. Entre, sinta-se à vontade. A rádio é sua. Peça, sugira, opine. Nós também queremos ouvi-lo. Antena Web. Sintoniza-te. Chegamos e estamos de volta para a segunda parte do seu Latino América, o programa que está consigo todos os domingos, e assim o espero, das 19 às 21 horas, 2 horas de pura música latina para que você vista uma roupa bem fresca, uma roupa bem confortável, uma bebida bem fresca e dance connosco, esteja connosco durante estas 2 horas da forma mais descontraída, feliz que se possa ter. E como a Antena Web quer lhe dar direito a tudo isso, vamos então aproveitar o direito que ela nos dá. Tanto a si, enquanto ouvinte, como a mim, como locutora. Vamos ficar com... Se tu vas na voz de Daniel Expansion. Depois continuamos com Alex Buena, Se tu vieras, e ficamos depois com Amor de Loucos. Três grandes bachatas para começar esta segunda hora do seu Latino América. Vas a dejar un nombre a ya no seré que yo sigo esperándote, que aún no sé cómo hacer. América, três baixadas para começar. E agora, prosseguimos com o merengue. Vamos ficar com o tema de Elvis Crespo, Tu Sorrisa. Depois ficamos com Canaveral, com o tema Tiene Espinhos en las Rosas. E estou a falar de um estilo musical que muda agora. Vamos ficar com duas cúmbias. E terminamos esta seleção de três temas com Sócios del Ritmo, com o tema Felicidade. É isso que eu lhe desejo, felicidade. Vamos ficar com um tema de merengue e duas cúmbias, para que você, que está aí desse lado, aproveite ao máximo para dançar, para curtir, para até dançar estes temas com a sua cara a metade. Por que não? Ninguém proíbe e fica sempre e sabe sempre muito bem. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Pequeña. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara Antena Web. Sintoniza-te. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Felicidad, no me verás. ya no, ya no voy a llorar por ti. Ya encontré un nuevo amor que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión. Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar. Pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad. Esta herida al fin podrás sanar, ya no te voy a extrañar. Ni me voy a atormentar jamás, imaginándote en el altar. Fe, fe, fe, felicidad, es lo que siento hoy. Fe, fe, fe, felicidad. Ao merengue, à bachata, ao reggaeton e até às cúmbias, vamos lhe juntar um raminho de salsa. Vamos ficar com La Salsa, vamos ficar com os temas Tu Me Quemas, Siga Tu Camino para segundo lugar e terminamos com o tema El Verano em New York. Espero que estes três temas, estas três salsas, este raminho de três salsas que tenho para si aqui neste Latinoamérica, deem muito gosto ao seu final de tarde. Sin razón te burlas de mí. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú ves. Así, de manos con otro, eres una infeliz. Imposible cambiar tu modo de ser. Lo tuyo es vanidad, qué pena me da. Sigue tu camino y déjame en paz. Eso es lo que tiene que hacer. verano en Nueva York. ¿Quieres divertir? Fiesta folclórica, ¿quieres? Allá en el parque se esperan. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan. Sintoniza-te. Desorden y tú, ya mujer habilitada, nuestro señor para la suite 911. No tema usted si al llamar solo el silencio responde. Es que estamos amándonos en la piel sepultando penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus penas. Tú me quemas cuando me rozan tus rodillas. Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas ni el agua de los mares calmará esta hoguera. Tú me quemas. Tú me quemas. Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena. Me vuelves loco y no combino mis ideas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos tú me quemas. Na, na, na, na, na. En una cama de hotel fui en silencio en el alma. Dos cuerpos muertos de sed entre unas sábanas blancas. Casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas, te convencí de mi amor casándonos de mañana. Seguimos amándonos en la piel sepultando penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus penas. Tú me quemas cuando me rozan tus rodillas. Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas ni el agua de los mares calmará esta hoguera. Tú me quemas. Tú me quemas. Tú hierves en mi sangre al mirarte. Me vuelves loco y no combino mis ideas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos tú me quemas. Na, na, na, na, na. Fuego en la piel. Para depois virmos às despedidas neste seu Latinoamérica. É verdade, a hora passa a correr e nós temos que ir embora. Mas antes disso, fique com Sabre Olvidar, um grande tema, uma grande salsa, e depois Que Pena. Duas musiquinhas para você dançar, para você aproveitar. Eu disse de facto que era um lado mais calmo, e de facto é, comparativamente com com o reggaeton. Não foram rumbas, não foram, não senhor, nem foram boleros, mas foram salsas, que às vezes eu não passo por cá, mas não deixe de passar sempre boa música latina. Al saber que no te has muerto y al mirar aquel retrato, no te has muerto. En tu rostro yo comprendo la maldad de tu querer, falsedad en tu mirar. No te has muerto. Amor solo para perder, así es vida tu querer. Por eso te digo, sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar, sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar. Si tú quieres te perdono, pero deja de pecar. No te has muerto. Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar. No te has muerto. Solo así te salvarás, pues yo como un chacal. No te has muerto. Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre. Y así yo sabré olvidar. Sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar. Sabré olvidar. De pecar, no te has muerto. Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar. No te has muerto. Solo así te salvarás, pues yo como un chacal. No te has muerto. Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre. Y así yo sabré olvidar. Sabré olvidar, mujer. Sí, yo sabré olvidar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sabré olvidar, mujer. Sí, yo sabré olvidar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar. Sabré olvidar. Antena Web. Qué milagro verte a ti, pensé que más nunca te iba a ver. Dijiste que habían otros amores que querías conocer. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú lo tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir. Qué pena me da, qué pena, qué pena me da, qué pena, qué pena me da. No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad. Es que la mujer que yo tengo no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Nunca podré olvidar. olvidar todo lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que un día tú puedas echar a correr. América. O programa termina por aqui, mas para a semana, às 19h até às 21h, cá estará para lhe fazer companhia, trazendo-lhe sempre os melhores sons da música latina de outros países, desde Cuba, Venezuela, Colômbia, qualquer um deles, não interessa. São países latinos, são músicas latinas trazidas aqui para si. Passamos pela salsa, pelo merengue, bachata, reggaeton, tudo isso. Não se esqueça que são músicas latinas e que são todas elas escolhidas a pensar em si. O nosso objetivo, sobretudo, é agradá-lo a si, ouvinte. É ter um programa que lhe possa fazer bem, ser um programa positivo e fazer a melhor companhia possível. O nosso conselho é sempre que ficar ligado ao Latinoamérica, uma roupa confortável e uma bebida bem fresca. Esqueça lá os ginásios e perca calorias, é connosco a dançar aqui as nossas músicas tão quentes e tão agradáveis. Assim eu despeço-me, dizendo-lhe que para a semana domingo, às 19h, eu cá estarei para mais um Latino América. Em www.radioantinaweb.info, contamos com a sua sintonia. Fique sintonizado a nós, que nós agradecemos por isso e temos o maior orgulho em tê-lo por cá como nosso ouvinte. Também não se esqueça que amanhã, dia 2, abre um novo canal em canal2.radioantinaweb.info, um novo canal que sobretudo espera estar também à sua altura, ser um canal à sua medida, e para isso precisamos que você lá esteja também para nos ouvir, e gostávamos muito que fosse também uma das suas escolhas radiofónicas. Fique bem, tenha um ótimo domingo, aproveite a programação que é toda ela feita a pensar em si. Eu sou a Joana Santos e volto para a semana para mais um Latino América. Até lá, tenha uma ótima semana, um bom trabalho se for o caso, ou umas boas férias se estiver de férias. Uma boa noite e um bom resto de fim de semana. Busca-me entre la hierba buena y te daré mi piel morena. Beberás el agua de la miel solo si tus ojos quieren ver. Piérdete bailando entre mis brazos, me contarás bajito muy despacio. Llévame al fondo de tu ser, donde tú y yo podemos ser. Separar, ahora que tú y yo somos de verdad. beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de sed. Tiene otra.